vida. Ouvir você dizer que sim, preciso demais desse amor. Peço por favor, liga pra mim. Estou sozinho em meu quarto, sufocado em pranto, querendo você. Meu coração está sofrendo, quase morrendo, preciso te ver. Liga, liga, liga, liga pra mim. Será que já não percebeu que seu amor sou eu e que eu estou afim? Liga, liga, liga, por que não me quer? Estou te amando loucamente, preciso urgente de você, mulher. Dizer que sim, preciso demais desse amor. Peço por favor, liga pra mim. Estou sozinho em meu quarto, sufocado em pranto, querendo você. Meu coração está sofrendo, quase morrendo, preciso te ver.